096. Pina, desça para 3.000 pés, adicional 090, segue como número 1 na aproximação, 5 atrás, e... level 050, all bolts arrival. Thank you. contato fácil, contato com o nome do meu telefone, que foi torno da noite, 95. autorizar o pouso, não na zero, ou 2795. 3.0, após isso você vai virar pijama, após andar no portão. 3.0, após descer o voo a chama, 6.0. só o número 21, destino 9. Estabilizado.

Contato número 3, 7 anos, 6 anos. 6 anos, 1 0 6.